Alô, maestro, busca 130, papai, que é estouro pra todo o Brasil. É pegada de verão, eu falei modão, papai. Ele só tem carro chique, treina na Smart Fit, camisa da Hugo Boss. Ele tá melhor que nós. Seu cabelo é grisalho, profissão é empresário. O homem tá estourado. É o Coroa Boy, é o Coroa Boy, que as novinhas fica tudo louca e na cama destrói. Camisa da Hugo Boss, ele tá melhor que nós. O seu cabelo é grisalho, profissão é empresário. O homem tá estourado. É o Coroa Boy, é o Coroa Boy, que as novinhas fica tudo louco e na destrói. É o Coroa Boy, é o Coroa Boy, que as novinhas fica tudo louca e na cama destrói. É o Coroa Boy, é o Coroa Boy, que as novinhas fica tudo louca e na cama destrói. Tudo louco e na cama destrói.